DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Na noite especial do Halloween tradicional. Aqui. E a primeira vez da Via Shows. Vai começar. Eu não gosto muito de esperar, não, DJ Ellison. Eu gosto de ir pra cima. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Sobe, meu águia! Subindo! Abrindo tuas asas, meu águia! E aquela bicada violenta! É a bicada conhecidíssima! É a bicada que tu respeita, meu irmão! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Lá vai ele! É muito pop na tua cabeça! Bora começar, Ellison! O águia chegou. Joga a mão, camarote. Eduarda, Bonanza, Mirizinho, Ali, LG, aqui. O pop da estrelinha, todo mundo é do pop. Bora lá! Joga a mão. Pra explodir, Ellison! Joga a mão. 5, 4, 3, 2, 1, joga! Aqui, nessa posição. Já falei, Juninho. Bota no doze. Juninho, opa! No doze não, no pop, me conta como é que é, maninho. É no 14, porra! O pop não é no 12, o pop é no 14. no 14, no 14, no 14. É o Júlio Santorini. Mais uma do Júlio. Bora, meu parceiro Valmir. Bora, meu parceiro William. Bora, Barros. Bora, sacudindo. Bora, bora, sacudindo. Bate. Sente. Sente esse som dentro de você, bicho. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Eu só me lembro do Oliveira essa música, eu não sei porquê, meu irmão. É Chopitel, Tel, Tel, Tel, Tel, Tel, que hoje você tá carado. A luz já me ajudando. Bora fazer? Eu queria que vocês dessem um show agora. Assim, ó. Mãozinha em cima. Aí bate na batida do som, Alisson. Tchá! Tchá! Tchá! Vocês! Vocês! Todo mundo agora! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera o geral! Na tua cabeça, meu irmão. Vai, maninho. Arrebenta que a galera quer cantar. Bora, bora, bora. De fora pra saber que o pop é o pop, meu irmão. Vamos rolar isso! Bora, Luciano Cachorrão! Bora, meu DJ Fabiano! É aqui no pop! Uma tapinha, eu quero só a torcida do Paysandu aí botando mãozinha pra cima, só quem é do Papão da Curuzu. Quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum, bota o bracinho pra cima, só a torcida do Micola. Quem é do Paysandu, meu irmão? E quem é do clube do Remo? Dá-lhe o tapinha, dá-lhe o tapinha, dá-lhe. Bicho, não é sacanagem não, mesmo o Remo não participando dos campeonatos, mas parece que a torcida do Remo é mais forte, meu irmão. Que é isso, bicho? Cadê a torcida do clube do Remo? Cadê a torcida do Leão? Bate na palminha, bate na palminha. E agora do Paysandu resolveu aparecer, meu irmão. Quem é do Papão? Bate na palma da mão, vai, vai, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Quero uma gatinha pra dar uma tapinha, tapinha, tapinha. Bate o papo assim. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão. Júnior Santorini. É o Pop Life que comanda no Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai doidar. Chama que ela vem. Chama que ela vem, chama que ela vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Aponta pra essa bandida aí, diz assim, ó. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Mas a galera de sociais, ô. Bandida, nera tu que era bandida, nera. Barros. Bandida, nera tu que era bandida. O Barros disse assim, Alisson, manda putaria, meu irmão. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. Alô, Ronaldinho! Já tava com saudade, meu irmão. Você é a Hélia, primeira dama. Edson, nosso engenheiro Rafael ali no cantinho, marcando presença. Igor Valente, eu não posso esquecer de você, Valente. Alô, Queijinho! Alô, Pezão! Alô, Nilcinho. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia. Alô, Fabinho. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Alô, Rodrigo. Depois que eu vi como ela do... E aí, Roberta. Depois que eu vi como ela se... Tá tudo pronto pro dia 14? Então bora pra cima, por quê? Por quê? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Eu tô com a MSP, meu irmão! Alô, Leandrinho de Marituba, você, cadê o Zé, meu irmão? É tudo nosso. Regional, cadê ele? Cadê ele? Lá de Salinas, Regi, a galera de Salinas, o Tinho, o Pop também, o Barão do Comércio no Barão. DJ é onda brava, meu irmão. DJ bagulho doido. Vai. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Júnior alucinado, irmão do Madeirito. Bagulho doido. Fabinho da Vila, DJ Felipe, que amigo alucinado. Esse portado e todos alucinados pelo Pop. Segura mais essa. Ai, ai. A nossa Missiane ali, Alisson, sempre beleza. Está difícil de entender. Já não sei o que você. O chat live também! Te disse que és minha paixão e ganhei só uma ilusão. Alô, Kinge! Tremendo! Bora pra cima, garoto! Meu maninho Spike na internet também! Quando te preciso, sempre que eu haja voz! Cúpula! Eu sei que tu pensas que me tem. Alô, Jumentinho! Jumentinho! Você é a vida louca e quer ser patricinha! Bora, primo Igor! Oxe, Jumani, esse maninho! Eu cansei! E a primeira dama não te segura hoje, viu, Marinho? Vou tirar o pé dessa relação. O Fábio, a Neide também. Obrigado, meu primo Cocó, também dando circuito. Alô, Cocó! Vou tirar o pé dessa relação. Sei que me ama. Rodrigo! Em janeiro, Rodrigo. No Rio de Janeiro, vamos juntos. Pode preparar a galera, meu irmão. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. E essa vai pro meu parceiro Juninho Castro. Lá da terra firme, amor, Juninho Castro. Ele o Ronaldo. Me tratava mal, me traía e eu dizendo a todos. E se não deu certo? Vai morar. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não. parceiro Alexei por ali, rapaz. Os moleque doido arrebentando o Alisson. Ele não é mais clone, ele tá magrinho agora, boninho. Tem outro clone agora. Alô, Nilzinho! Parabéns, minha GDK e Gilzinho, você, meu parceiro Bola. Esse camarote vai virar bagulho doido daqui a pouco, Elton. Bora balançar a mulherada que dona hora. Quem tá feliz aí? Ei, Jesus, tá cachorro. Aê, eu tô bom. Agora vai. Tá pesado. Chapo do explosão, minha família explosão, tá aqui com a gente. Pode crer, levanta a minha explosão. 21 anos aí. Levanta. Vai. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar, encostando. E aí, Juninho, ao lado do primo, jogando. Primo rico aí, tá o nosso amigo Júnior Digital também, daí essa velha guarda, viu, Maninho? Tá certo? Alô, Alex da Segúnia! Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando é muito pop na tua cabeça, bicho. Me apaixonei, pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez, vai, Clebinho, que grande. Quicando. Minha família tá panando, tá no pote para lá. Despintados da pedreira também estão aqui com a gente. Bora despintando, né? Alô, espanta! É o pique. Vem. Rodrigo. Família panando. Jogando a bunda. Muita loucura aqui no pop. É uma piscina de uísque, meu irmão. É a história que eu não preciso. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver.